coisa comum. Se falar em casamento, coração faz tum-tum. Namorar, nós namora, mas casar, um-um. Namorar, nós namora, mas casar, um-um. Balada Sertaneja, absolutamente o melhor. E tome amor, cada vez que a gente se encontra, tome amor. O nosso amor é massa, a gente aponta, tome amor. A galera comenta, mas a gente nem aí. O que dizem por aí? Escola entre você e eu. Dois adolescentes descobrindo amor, olha no que deu. Já faz 18 anos, já somos de maior. Juntos fizemos planos pra não ficar só. E tome amor, cada vez que a gente se encontra. Você está ouvindo Balada Sertaneja. Balada Sertaneja. Tá doida, é? Tá louca, é? Tá chapada, tá doidona, doidona. Ha! Tá louca, é? Tá doida, é? Tá chapada, tá doidona, doidona. Vem, princesinha. Vem, vem. Aê, louco. Olha só como é que ela tá no porteiro. Facinho de arrastar. Vamos que vamos, tá chapada, tá doidona. Elas sabem do que eu tô falando. Em frente ao espelho, duas horas se arrumando. Vamos que vamos. Cabelo impecável, perfume importado. Vestido colado, ela tá demais. A noite passou e o que restou?

você quer. Virou mulher, tá doida. Doidaça, essa é boa do Gustavo Lima, hein? O Conrado Alexandre cantou Mete Tequila, o Zé Henrique Gabriel, o cara, o John Carreira Capataz, Semo Porque Semo e o Trio Bravana, três amigos. Gente, com essas e outras saindo embora, mas amanhã, domingão, a gente volta com mais um Balada Sertaneja. Beijo no coração de todo mundo, bom final de semana, bom sabadão e até amanhã, se Deus quiser. Tchau! Você ouviu o programa Balada Sertaneja.